Infelizmente o que eu achava que era bom durou pouco, mas que bom que acabou. Mas não mente não, isso é feio. Priscila Sena! portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Infelizmente o que eu achava que era bom durou um pouco, mas que bom que acabou. Não acredito, eu amei alguém tão mentiroso como você. Nosso amor não tem mais jeito, quer trair, pique solteiro. Mas não mente não, isso é feio. Mas não mente não, isso é feio. Quanto custa a sua verdade? Eu te pago qualquer preço. Mas não mente não.